E esse foi Life Strange, um jogo focado em contar uma história interessante que mistura mistério, catástrofe e drama adolescente barra jovem adulto de uma forma que funciona. Possui uma mecânica bem feita que, ainda que pudesse quebrar de forma estrutural a narrativa do jogo, é bem implementada ao ponto de ser possível retroceder sem que prejudique o andamento da história, ao mesmo tempo que não estraga todas as repercussões daquela decisão. Porém, mesmo com uma qualidade gráfica mais simples, somada a uma bela direção de arte, mau sincronismo labial pode prejudicar a imersão de alguns jogadores. E em termos narrativos, o jogo possui dois finais que podem anular todas as escolhas tomadas durante todo o jogo. Apesar de falho, suas qualidades lhe proporcionaram uma boa recepção e um bom desempenho comercial, vendendo até 2017 3 milhões de cópias, tirando a Dora Tinoide do vermelho, além de possibilitar o surgimento de uma franquia com vários jogos.